achar uma forma de lançar a dor no esquecimento, na saudade ver boas lembranças, mas nem sempre aguento. Foi tão de repente o nosso amor. É difícil crer que tudo acabou. Eu ainda tinha alguns segredos, ainda tinha sonhos de amor. Hoje não me sinto tão jovem para recomeçar, como se existisse uma idade para deixar de sonhar. Vai explicar coisas que só Deus tem a resposta. Nele posso esperar. Mas hoje viver sem você ainda é real demais pra ver. Meu coração se partindo quando a metade era você. Como viver sem Deus pra me dizer. Ainda tento achar uma forma de lançar a dor no esquecimento, na saudade ver boas lembranças, mas nem sempre aguento. Foi tão de repente o nosso amor. É difícil crer que tudo acabou. Eu ainda tinha alguns segredos, ainda tinha sonhos de amor. Hoje não me sinto tão jovem para recomeçar, como se existisse uma idade para deixar de sonhar. Há perguntas dentro de mim que nem o tempo vai explicar, coisas que só Deus tem resposta, nele posso esperar. Mas hoje viver sem